sei que vou chorar. Sei que vou sofrer. Mas tudo que eu quero agora é te esquecer. Você me iludiu demais, pisou, me machucou. Seu coração é de pedra, ou você não sabe o que é amor. Pode ter uma lágrima de sangue, eu não volto pra você. Quem ama de verdade faz valer. Você trocou nosso relacionamento por uma noite de prazer. Você vai pagar um dobrado. Sofrer.